Eu acho que a Semana da Consciência Negra, ela é muito importante porque abre esse espaço para a gente ter uma discussão sobre as questões raciais que normalmente a gente não tem diariamente. Óbvio que as questões raciais não têm hora para serem discutidas, mas a Semana da Consciência Negra, ela permite um foco maior sobre tudo isso. Especialmente numa época que tem várias outras questões sendo discutidas, como o feminismo, como as xenofobias, a própria homofobia, o racismo tem se deixado um pouco de lado. Então, é importante que a gente não esqueça que isso ainda é um problema muito crucial na sociedade brasileira. O maior erro da população é achar que o Brasil é um país de livre preconceito racial. E que, na verdade, o Brasil é um dos países mais racistas que existe no mundo em questões socioeconômicas, em questões de emprego, em questões de tratamentos humanitários. O que muitas pessoas não percebem é que esse tipo de preconceito é totalmente mascarado. E, infelizmente, existem muitas poucas revelações sobre esse tipo de caso. E as pessoas se permitem ficar ainda mais leigas e ignorantes sobre o que acontece com os negros, não só negros também, mas com pessoas de outras classes e outras raças. Óbvio que os negros hoje em dia são predominantes, mas a Semana da Consciência Negra permite a gente abrir sobre as questões raciais e os eventos que acontecem são muito importantes para poder tornar foco tudo o que acontece, tudo o que pode ser feito para melhorar.